cheiro. Seguindo seus passos aonde quer que vá. E quando, quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Aguça meu faro e disparo em sua caça, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, recute, não paro de pensar. Seguindo seus passos aonde quer que vá. Sai, seja, vem mostra pra mim o seu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostra pra mim o seu calor. Eu vejo em seus braços um laço perfeito. Me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos. Me dá essa chance, meu bem, beijos, beijos. E aí? Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Eu sinto seu cheiro. Aguça meu faro e dispare sua caça, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar. Seguindo seus passos aonde quer que vá.